a terra geme. Um rei perdido busca o além, mas o Senhor, fiel e forte, nos traz esperança. É nosso norte. Elias, homem de Deus valente, na sombra do monte, voz eloquente. Por que buscar forças em Baal? Em Israel há um Deus triunfal. Do crente, ela vai reinar. Não há outro, não há igual. O Deus de Israel é imortal. Fogo do céu ele enviará a cada Deus de Israel, ele é o nosso herói.